trouxe Josué ao amanhecer. Do arraial partiu, pronto a obedecer. As águas do Jordão a transbordar. Mas o Senhor falou: é hora de passar. Santificai-vos, preparem-se, irmãos, pois o Deus vivo está em nossas mãos. Com a arca à frente, seguindo o caminho, Ele nos guia, jamais estamos sozinhos. Concerto é nosso clamor. As águas se separam, milagre a fluir em fé. Caminhamos prontos a sentir. Os sacerdotes firmes, pés na corrente, quando tocam as águas, um ato valente. O povo avança em seco a andar, promessas se cumprem, é hora de confiar. Santificai-vos, preparem-se, irmãos, pois o Deus vivo está em nossas mãos. Com a arca à frente, seguindo o caminho, Ele nos guia, jamais estamos sozinhos. Oh, nós seguimos a Ti, Senhor. A arca do concerto é nosso clamor. As águas se separam, milagre a fluir em fé. Caminhamos prontos a sentir. Oh, Deus de Moisés, hoje és o mesmo, teu poder se revela em nosso desejo. Os inimigos caem, a vitória é nossa. Em ti confiamos, nossa força é tua rocha. Nosso clamor, as águas se separam, milagre a fluir em fé. Caminhamos prontos a sentir. Levantou-se Josué e nós vamos também. Com fé no caminho, o Senhor é nosso bem. O povo avança, juntos em adoração, caminho de promessas em nossa união. Essas letras são projetadas para serem cantadas em um estilo de adoração cinematográfica. Combinando a narrativa da passagem do Jordão com a entrega e fé do povo de Israel.